então pronto, você vai ver se está em Paris. Você pode manter aqui o pé, então, a loucura dele está lá. No Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612, você está onde? Reporte na rotatória ou visual com o aeródromo. Grau 179. 4207. Baixo checado. Então, controle, boa, bom, bom, pode, formation, quilô. Go 1864, Salvador approach. Descent to 6,000 feet, QNH 1014. Clear the Mari arrival. Reduce speed to 220 knots. Descent to 060 1014 by Mari. Papá Romeu, Mike Eco Delta, chame a torre em 1 no 8 decimal 95. Mike Eco Delta. American Lines 239, you have conditions to increase your speed by 210 knots? American 239, affirmative. 17, reporte 3 milhas fora. Passará 6 milhas fora da missão da 17, forma grande concentração de pássaros aqui no corredor, ok? Ciente, papá Romeu, mais ajudado. American Line 239, report Seb Shadon, localize a corte. Roger. Solo 06, libere primeira direita, chame solo 12, decimal 9. Libera 219, 4207. Solo, salvador, bom dia, 4207. 7, táxi autorizado via Alfa. Juliette, portão 09, no través do 8 aguardo fone da Infraero. Opa, selecionei no seu. Torre Salvador, esquadrilha patrulha, a 1 minuto para o sobrevoo no eixo primário. Salvador Azul, 4207. 4207, bom dia, táxi autorizado, via Alfa, Juliette, portão 9, no través do 8, aguardo follow me data em freio. Alfa, Juliette, 9, 395, boa. Depois do americano na final do pistão 0, ok? Ok, enter, aguardando o livro sobrevoo. Dando final de 3 milhas da 17, confirma mais trabalho. Checado, pouso autorizado no 7, 210 graus, 49, Eco Delta. Delta, leva pouso no 7. Esquadrilha Patrulha, então, para o eixo primário. Estou com 757 América passando a posição Duna no momento. Está menos de um minuto para a posição do marcador externo, do Índia Serra, ok? Está livre, então, curvar à direita para alinhar com o eixo primário. Ok, gente, nós estamos agora a 2 milhas, então vamos completar a curva e alinhar com o eixo primário. Esquadrilha Patrulha e Olímpio. Limite da proa aqui, DMIC 100 Simbra. Esquerda 020, limite 100 Simbra. Voo no 162. That's 339 or slowly. American 239. Contact tower 118.95. 118.95, American 239. Goodbye. Dia para o Rio de Janeiro, aguarde cópia. Prepara Dael, transição BDEV, aguarde. Afirmativo, no través do 8 aguardo o follow-me da Infraero. O azul 4207 vai prosseguir até o 9, porém para ir até o 9 é necessário o follow-me da Infraero. E redução para aproximação seguirá após o pouso do 757 América, ok? Ok, então sobrevoo após o pouso do, da Rádio Nacional. Estou reparando a relação ali para o 757 América. Certo. 094. Aguardando na frente. Papatango Lima, Juliette Lima, na escuta para cópia? Lima, tranquila. Autorizado Salvador, Rio de Janeiro, Serra Bravo, Romeu, Juliette, Santos Dumont, via pro Whisky 50, Alfa, Delta Alfa, após direto conforme rota, nível 280, saída da El Leda, Bidev, da El Transição, Bidev, decola da 17, gira curva direita após o código 5016 e o controle 1208. Confirma o pátio. Aprovada a BPA. 1-6, é o código para o autorizado, então 2-2-0-3-50, da Uma Pão Salveia, Lima. Confirma o POB, Lima Juliette Lima. Interceptar. Afirmativo, gol 1-1-62. É 2. Trabalha para a nova passagem. Patrulha. Boa tarde. Curva esquerda na proa 025. 864. Turn left heading 025, go on 864. Pushback coordenando com o solo infraero, chama pronto para o táxi através do portão 8. Go 1864, descend to 3000 feet, Canade 1014. Descend to 3000 feet, Canade 1014, go 1864. Go 1162, autorizado a final do procedimento ILS X-ray, reporte estabilizado. Chamada estabilizada. Control 39 on the ground at 12, vacate runway to the right and contact ground 121.9. Vacate to the right and 121.9, American 239. Se Roberto Lima. Eu tenho três aeronaves da Força Aérea em voo de formação, mantendo a esfera na vertical do farol de Itapuã, com um raio de curva um pouco grande, influenciando aí no eixo de decolagem pistão 7. Devido à situação, prossiga para o táxi em cruzamento pistão 735, decolando então na pistão 0, ok? Para decolar na pista 1-0-14-1, gente, para o cruzamento, pista 1735. Confirme para o solo, aeronave sobre o mundo louco América. É o voo no 094. Tá bom aqui o pushback ou tem que levar até o Tremendo 2? Boa noite, 64. Mantendo para 1709. Go 1864 to the localizer course. Turn it right, heading 060. Report step shadow on localizer course. Descend to 2000 feet, 281014. Descente 2000 feet, turn right, heading 060, 1864. Posição e chame solo, 121, décimo 9 para prosseguir contato. Lima, de lá de cima. Lima, posição 219, afirmo, da El Leda com Bidev. Estabilizado, visual pistão 0. Gol 1-1-62, complete a aproximação, chame a torre em 1-1-8-95, graças. Confirme a frequência, 1-1-8-95. 95, obrigado, TJ. Gol 1-0-94 para o táxi, 1-7-4 a bordo, 13-30, Palma. Gol 1-1-62, bom dia, estabilizado, ILS, faixa travada, visual pistão 0. Gol 1-1-62, tráfego avistado, livre pouso, pistão 1-0, vento 200 graus, com 7 nós, QNH 1-0-4. Livre pouso, pistão 1-0. Até o ponto de espera, do ponto de espera, torre 1-8, decimal 9-5, agente 1-0-4, Lima, Gillette, Lima. 1-0-4, pega o gol, lá de 18-9-5, Lima, Gillette, Lima. Sul do aeródromo, realizando voo de formação. Tem onde que é? O voo no ano mesmo. Stabilizer on 3 miles to Duna, go 1864. Go 1864 from Trask 1 o'clock, 13 miles. Maintaining 1,500 feet is P3 AM. Additional traffic maintaining 1,000 feet is Echo 110. Logan 1864, stabilize on ILS X-ray, go 1864 over Duna. Roger, go 1864. Both aircraft are maintaining hold pattern at ETAP 1. Right, Juliet, on leaving of gate number 8, watch out for follow me car of Imperial Company. Okay, follow me car, clear to gate 11, American 239. Aiming of gate number 8, wait for follow me car that will lead you into position number 11, into gate number 11 of apron number 1. American 239. Autorização para aproximação. Qual o motivo da órbita? Salvador, Bolona 094. Bom dia, 094, mantenha ponto de espera. Tem preferência seja o óbito em cima pela esquerda ou pela direita? Padrão com o procedimento pela esquerda. Ok, gente, um óbito em cima pela esquerda. Patrão Juliette Tango Zulu, confirme? Papatão Juliette Tango Sulu, acione identificação, desça para nível 050, vou ir na proa de Bonf para interceptar a chegada a Bonf. Firmando, o 1162 vai taxiar normal, ingressar via Juliette, vai aguardando através do 612. A aeronave da América está sendo guiada pelo Follow-me, o senhor vai para o portão 10, vai necessitar do Follow-me também. Então, através do 62, aguardo o Follow-me. Ele vai aguardar através do 62, eu vou no 62. Senhor, desça para nível 050, QNH 1014, autorizado a chegada a Mari. TAN 3198, mantenha o perfil da chegada para sequenciamento. Reduza a velocidade para 240 nós. Confirmando no 167, no 162 da Gol, vai até através do 07. Isso, através do 07, Gol, no 162. Lá aguarda o follow me card da Infraero, que irá guiá-lo até o 10. Gol 10, mas quase mantendo o ponto de espera devido à esquadrilha da Força Aérea em voo de formação evoluindo na vertical da Europa, ok? No 864, confirme visual no setor? Negativo, visual. O Gol no 864 tem condições de completar a aproximação visual? Afirmativo. Sente o Gol no 864 autorizado, informe na final. Autorizado, curvou na esquerda, vai interceptar a final, Gol no 864, toma lá na final. Direita, 1500, Olimpo 07. Tinto no 014. dia 4082 Azul, cruza 220 para 1970 na Mari. Azul 4082, controle Salvador, desce para nível 060, QNH 10013, autorizada a chegada Mari, reduz a velocidade para 220 nós para sequenciamento. Grande, descendo para 060, Mari 1013, reduzindo para 220, o Azul 4082. Correção, reduza para 240 nós. 240 reduzindo, 4082. Gol 1864, complete aproximação, chame a torre em 118 decimal 95. 295, 1164. 1162, fala, mas já está se encaminhando ali para fazer, para guiá-lo até o portão do Zé. Tem condições de taxa com cautela, sem um follow me, até o 10. Ciente, porém, não será autorizado pela torre. Somente com follow me da infraero, 1162. Ok, mantém a posição aguardando aí a chegada da viatura lenta. VOR Salvador, reporte no ideal de descida. Afirmativo, na saída não precisa. Só para aeronaves que estão no pátio 4 são categoria Charlie acima. De 12 horas, 11 milhas, mesmo rumo, um Airbus 320 cruzando nível 110 para o 050. É o que precede o Azul 4082 na aproximação. Aeronave no pequeno 4082. Então, autorizado Salvador Galhão, via para o Zulu 10, SMAP, Lúvito, depois Barbacena, correções conforme. Nível é o 340, Dael, Leda, Mótima, saída, decola 10, direita após, 5025, é o código controle 208. Legal. Após decolagem, manterá o eixo de decolagem até 3 mil pés, ok? Sim, valeu, 394, visual 37, companhia, curta final. Após a passagem, aliás, manter pista no zero. Controle 1208, saída da El Leda Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa. É, exato, da El Leda Motiva, OTAN 1091. Reportando aí, coro pronto para a próxima, patrulha. 091. Obrigado, tem 391. Controle Salvador, Chané 6200, controle Salvador. Desça para nível 070, QNH 10013, autorizado a chegada. Mari. Mari, 10-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0. Oxa, né, 6200, reduz a velocidade para 240 nós. 240 nós, 240 nós. Esquadrilha Patrulha teria estimado para a próxima passagem, com tempo? Aguarde. 1864, solo 27, deita via Golfo, 219. Lima Direct Lima após 37800, aliás, mantém a pista do zero. Lima Direct Lima após, ok? Ok, Lima Direct Lima. Azul 4082, reduz a velocidade para 210 nós. Correção 200 nós. Azul, correção reduzindo, 4082 Azul. 13198, reduz a velocidade para 210 nós. 210 nós, 13198. Zero nove quatro, decolado 29, controle 120, décimo 8. 208, 094, bom trabalho. Controle. Sente, wish you off kill. Controle Salvador, gol no 094, bom dia. Gol no 094, contato radar na decolagem, subo para nível 370, saída Momo. Momo 370, gol 1094. Meu pés, decolagem autorizada, vento 1,60 graus com 629. Livre da colagem, linda que deu a segunda. Mantendo o projeto 35, contra 3198. 3198, seu limite é QD Mike 1,00 Simbra. Limita 6 de Simbra, pro 035, mantenho 50, até 3198. Descendo para, desça para 3 mil pés, até 3198. QNH 10, 13. 3 mil pés descendo. Voo no 094, pode voar por aqui? Voo no 094, aguarde coordenação. Obrigado. A 255, controle Salvador, acione identificação, desça para nível 080, QNH 10013, autorizado a chegada a Mari, reduz a velocidade para 2409. 080, a Mari, ajustado, reduzindo, Bostané, 6255. Controle, muito bom dia, Papatango Lima, Juliette Lima. Papatango Lima, Juliette Lima, é o controle Salvador, suba para 4 mil pés, após 4 mil pés, curve à direita na proa de Leda. Negativo, vai subir para 4 mil, após 4 mil, direita na proa de Leda, e ascensão a 280, Lima, Juliette Lima. Para o eixo primário novamente, só confirma após a passagem, intenções. Após passagem, volta mil pés, Itapuã. Sete, então encurte, prossiga com o eixo primário e na sequência Itapuã. Vai encurtar aqui, fazer patrulha. Azul 4082. San 3198, reduz a velocidade para 170 nós, desça para 2 mil pés, QNH 10013. 98, reduzindo para 180 nós, pode voar azul, né? O TAN 3198, aguarde para voar turno, novo limite é o QD Mike 1110 Simbra. Limite a 6 pés de cima, mantendo a proa descendo para 3 mil pés. Azul 42. 4082, tráfego 12 horas, 7.5 milhas, mesmo rumo, mantendo correção, cruzando 3 mil pés para 2 mil pés, um Airbus 320. Vetoração para sequenciamento, curve à esquerda na proa 360, limite da proa QD Mike 120 Simbra. Negativo, esquerda 360, QD Mike Simbra 120, paciente, o azul 4082. Azul 4500, agora ascensão 280 na proa de Leda, Lima Juliette Lima. Lima Juliette Lima, aguarde. TAN 3198, vetoração para o curso localizador, curve à direita na proa 120. Reporte estabilizado. Reporte 120, TAN 3198. 6200, reduz a velocidade para 180 nós, Oxané 6200. Reduzindo 180 nós, 0070. O Oceania 6200, continue descida para nível 050. 050, reduzido com 809. 082, desça para 3000 pés, QNH 10013, azul 4082. 1003, 3000 descendo, 4082, azul. Papatango Juliette, Tango Zulu, vetoração para sequenciamento, curve à direita. Na proa 27, correção na proa 280, Juliette Tango Zulu. Direita 280, Juliette Tango Zulu, atinge Matão 50. Gente, o Juliette Tango Zulu vai manter nível 050. Apenas Zulu. Olympus 07, direita, meio que atrás. Azul 4207, está pronto, cópia. Cidade Salvador, Santos Dumont, via peso 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, restante conforme, nível 340, saída da EL, Leda, Mótiva. Decolo 10, direita após, 5022 o código e o controle em 1208. Desça para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. Seu microfone está falhando. Gente, vou checar o equipamento, tá 3198, reporte estabilizado. Autorizado LS, reporte estabilizado. Oceané 6200, curve à esquerda na proa 015 para sequenciamento. Oceané 6200. Esquerda 015, atinge uma 050, Oceané 6200. 6200 desce para 4 mil pés, QNH 10013. O limite é o QD Mike 1105. Limite 1105, da esquerda, proa 015, Oceané 6200. Gol 1094, passa nível 150, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 12545. Gol 1094. A copia alternada 245. 126, decimal 85, a primária. 265, bom trabalho. Meia 200, confirme velocidade indicada. 200, reduzindo para 180. Gente, continua em redução para 170 nós, Oceané 6200. Oceané 6200, informa o tráfego 2 horas, 8 milhas, rumo este, cruzando 3 mil pés para 2 mil pés, um eco 190. Gente, o tráfego reduzido para 709, Oceané 6200. Oceané 6255, reduz a velocidade para 190 nós, desça para nível 050, QNH 1013. 190, reduzindo Oceané 6255, descendo para 050. Tá 3198, chame a torre em 118, decimal 95, bom pouco. 1895, boa. Azul 4082, desça para 2 mil pés, QNH 1013, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, chame a torre em 118, decimal 95. 1895, obrigado, 82 azul. Oceané 6200, para o curso localizador, curve à direita, na proa 0870. Direita 070, Oceané 6200. 6200, desça para 2 mil pés, QNH 1013, reporte estabilizado. 2013, Oceané 6200. Confirme para o controle. Whisky Golf Kilo, ciente, reporte na rotatória. Yeah. Horas de autonomia. Oceané 6255, desça para 3 mil pés, QNH 1013. Descendo para 3 mil pés, Oceané 6255, 1013. Correto, 1014, em Alfa, chama no ponto de espera 1895-1038-1391. Correto. Paulo Gol, 790, tem informação Lima, autorização para aqui. No 790, autorizado Salvador Recife, via pelo ISC 58, 370 nível, Uca Jamo, Alfa Romeo Uniforme, decola no 0 esquerda após, 5040 código, 1208 controle. Autorizando 370 para Recife, via pelo 8, decola Uca Jamo, Aracaju. Recall da 1-0, a esquerda é a fuga, 5040, 208, controle, gol 790. 5040, esquerda após, subiu 58, correto, chame pronto 07, 1790. Semana pronta, gol 790. Paulo Gol no 556, informação Lima, autorização Galeão. 556, autorizado Salvador Galeão, via Pesulo 1-0, SMAP, Lúvito, Barbacena, restante conforme rota. Decola 1-0, direita após, 360 nível, Dael, Lida, Motiva, a saída. 5031 no código, 1208, controle. Autorizado Galeão, nível 360, via Pesulo 1-0, SMAP, Lúvito, Barbacena, decola da 1-0, curva direita. Dael, Leda, Motivo, confirmando o código e o controle. Dael, Leda, Motiva é a saída. Mike, Oscar, Tango, Victor, Alfa. Código 5031 e controle 1208. Ok, Motiva, saída Motiva, 5031-1208, obrigado. 082, vento de 20 graus, 8 nós, pista no zero, cheque 3, pouso autorizado. Ok, baixada travado, livre pouso, cabeceira no zero, azul com a 082. 3191, boa tarde, observe pouso MBR azul, curta final após alinhar e manter pista no zero. Após a passagem da aeronave da azul, mantém então a 3191. Oi, Salvador, bom dia, Chanel 6200, 5607. 200, tráfego avistado, reporte o externo, baixar travado. Informação é bota 321. Data. Tomará a posição para decolagem em mais 30 segundos. 7200. Inicialmente a 1000 pés, reporte no través de Paripe ingressando no corredor. Positivo, Juliette Papa Romeu, a 1000 pés, reporta no corredor de Paris. O Juliette Papa Romeu efetuou o plano de voo na sala S? Notificação. Livre acionar, pushback coordenando com o solo infraero, chama táxi. Oito decimal 95, desça para 500 pés. Eu. Golf Kilo, é número 2 para Pouso Salvador, o tráfego precede a Airbus da Avianca, próximo marcador externo. Tem o tráfego à vista, à sua direita, confirma. Gente, faça o 360 curto pela esquerda para evitar o 360 mais próximo da cabeceira 1-7. Quem está presente, 360 curto pela esquerda, pode reinterceptando final 1-7 na sequência para Pouso. Isso, Golf Kilo. Azul 4082, solo aos 42, direito 219. Direita 29, bom dia, 82 azul. Dia. Baixada 6200, mais curto? Baixado e travado, passou externo 6200. Gente, aguarde pista livre, o TAM 3, 1, 9, 1. O vento é de 190 graus, 8 nós, decolagem autorizado. Tempo de decolagem da 1-0, TAM 3, 1, 9, 1. 4082, livrou na sua escuta. 4082 Alfa, retaguarda do TAM, vai manter a posição antes da Juliette. Alfa, retaguarda do TAM, guarda Juliette, 4082. Chegou de coordenação, estou com o tráfego para pousar pista no 7, aliado ao final no 7. E o tráfego à sua esquerda para pouso pista no 0. Só um instante para coordenação junto ao controle, a esquadrilha e a patrulha. Afirmativo, está guardando a atenção, patrulha. O azul 4207 na escuta. Obrigado. O senhor tem condições de efetuar pushback de modo a deixar o 08 livre? Afirmativo. Se Tenente, então coordene com a equipe de solo e efetua pushback de modo a deixar o portão 08 livre para ingresso de aeronave. Fiz 191 no decolado aos 4-4, mantenha a proa até 3 mil pés, nessa média. Mantendo proa até 3 mil pés, tá? 3-1-9-1. Para o portão 08, agilizando. Viu, Matheus? Juliette para o 08, agilizando, 4082. Satão, Juliette, Tango Zulu, curva à esquerda, na proa. Versão... Juliette Tango Zulu, 15 milhas oeste da posição Duna, reassuma a navegação, vou ir na proa de Duna, mantendo 3 mil pés, Juliette Tango Zulu. Bono 556, posição meia dúzia, pushback acionamento. Aguarde para iniciar no 556. Aguardando. Ah, o eixo primário autorizado. Livre, eixo primário, só confirmando agora é primário e secundário. Gente, após o primário, confirmo o secundário na possibilidade. Ok, aguarda, autorização de secundário. Sou a 2 mil pés sobre Simbra. Confirma, espera sobre Simbra ou 6255? Afirmativo, 6255 fará uma órbita sobre Simbra. Com curvas para a esquerda. Com curva à esquerda, órbita sobre Simbra, 6255. Tem a previsão de quantas? Bom, 6255, em princípio, uma. Em princípio, uma. Estou na passagem baixa, cruzando a vertical e cabeceira 35, ok? Ok, é 200 no solo 45, já liberou 29. A aeronave da companhia vai parquear no 08, após prossegue até a ponte de espera, vem de Alfa, ponte de espera, estou indo no 8195, ajuste no 04, aguardando a embreia da companhia parquear no 08. Solo Salvador, chama 6200, está descendo de Alfa. 6200. Alfa Juliette, confirmando, vai manter a posição de sua Juliette, aguardando para ingressar no pátio, sua posição 04, aguarde autorização para ingressar. Gente, consegue via Alfa, acionante da Juliette, na Juliette, aguarda para ingressar no pátio, posição 04. No 556, estimativa para iniciar o pushback é mais 1 minuto e meio, só a aeronave da Azul que está indo em direção ao ponto de espera, passar a retaguarda. Ok, obrigado, aguardando a sua autorização. 5 mantendo 1 no meu pés. Oceania 6255, tráfego adicional, 1 hora, 7, 8 milhas, rumo este. Um P3 Orion, mantendo 1 no 1500 pés. Não temos os tráfegos nenhum, nem visual e nem instrumento. Matango Juliette, Papá Romeu, inicia esperas com curvas pela esquerda da presente posição, mantendo 1 no 1000 pés, Juliette, Papá Romeu. Ciente, Papá Romeu. Matango Juliette, Tango Zulu, curve à esquerda na proa 040, Juliette, Tango Zulu. Esquerda 40, Tango Zulu. O Juliette Tango Zulu, considere espera sobre a posição Pelô. Pule, senhor. Estamos para Pelô agora e espera, mantendo 3 mil, Tango Zulu. Seu ponto de espera vem de Alfa, no ponto de espera tua indo noite decimal 95, ajuste no 04. 6200 do Chanel, aguarda o Embraer da Azul, táxi até o ponto de espera, após ingresso, portão 04. Pode passar da aeronave da Azul, táxi até o ponto de espera, direto para o 04, né, meu 2-0-0. Solo, bom, 790 para o pushback, acionamento no 7. O 790 aguarde, a aeronave da Azul vai passar a retaguarda, após será autorizada. Aguarde a autorização de pushback. Aguardo a autorização, com 7 mais 1. Tango Juliette, Tango Zulu, informa o tráfego, posição de 2 horas, 12 milhas, rumo norte. Correção em órbita sobre o NDB de Simbra, mantendo 2 mil pés. Papa Tango Juliette, Tango Zulu. Zulu, certo. É um Airbus 319. Zulu. Oxané 6255, informa o tráfego 10 horas, 11 milhas, rumo oposto, mantendo correção na... Infiltrar o pushback, vai posicionar a aeronave no través do 07. A gente vai iniciar o pushback levando até o través do 08, voo 790. Tráfego 12 horas, 9 milhas, rumo nordeste, mantendo 3 mil pés, iniciando espera sobre o fixo de Pelô, o Oxané 6255. Ok. 8, o senhor no través do 07. Coordene com a equipe de solo de modo a efetuar pushback simultâneo com a aeronave no 07. Ok, coordenação, pushback simultâneo. Vamos manter no através do 07, eu no 556. 7. 6200, visual com a Embraer da Azul. Visual, 6200. Após Juliette 04. 7-04. 7 da presente, prossegue para a posição rotatória, acendendo a 1500 pés. Estou atrapalhando a vista, estou mexendo o Airbus aqui à minha direita agora, posição de 2 a 3. Esquadrilha Patrulha, torre. Patrulha, torre. Boa tarde, bom dia, Azul 4207.0. 4207, mantém o ponto, espera. Esquadrilha Patrulha, é a torre? Tá passando agora, posição rotatória. Vai seguir setorizado para Itapuã. Gente, a intenção é pouso com o piloto, seria isso? Confirme. Após Itapuã seria pouso com o piloto, confirme. Vamos aguardar o debrief da formatura, aí depois a gente fala com a torre. Gente, então, inicialmente mantenha o setor norte e aguarde para o cruzamento. Mantenha o setor norte e aguarde o cruzamento do eixo da pista 1028. Aguarde o cruzamento do aeródromo. Mantenha o setor norte, ok? Vai manter o setor norte, na linha do litoral, aguardando para o cruzamento. Patrulha. Olympus 07, mantenha a vertical da rotatória, autorizado o número 1000 pés. Olympus 1500 pés, confirmando o Olympus 07. Ok, Olympus 07 no momento na vertical da rotatória, está mantendo 1500 pés. Joio é o Xané 6255, marca 2, terra da 1-0. Gente, mano, 6255, Avianca, pista 1-0, pouso autorizado, vento 1, 90 graus, condição 200 graus, 62 graus. 200, 62, leve pouso. Esquadrilha Patrulha. Na escuta? Na escuta, prossiga. Conhece a praia de Buraquinho? Praia de? Buraquinho, onde tem o Rio Jones que encontra com o mar ali na próxima praia de Vilas do Atlântico. Afirmativo, afirmativo. Gente, então mantenha aquela praia 1 mil pés e reporte para prosseguir com o pouso após o debrief. Vai manter a praia de Buraquinho. Reportará para a proa do cruzamento, foi a patrulha. Gente, somente mantém a página aqui. O Olympus 07 mantém a rotatória no 1500 pés. Olympus 07 mantém a posição rotatória 1500 pés. Solicita quando possível prosseguir para Itapuã para novo treinamento, novo sobrevoo junto com a esquadrilha patrulha. Para o táxi 790, 54 a bordo, 3:46, alterna Maceió. Da curva esquerda, corpo do farol de Itapuã, mantendo no 1500 até o farol de Itapuã autorizado. Zero. Acesa. Autorizado. autorizado seguir a aeronave da companhia até através da correção até o ponto de espera da 1-0 como número 3. O ponto de espera torre 1-8 decimal 9-5 e o ajuste no 0-1-4. Autorizado como número 3, até o ponto de espera da 1-0, seguindo a aeronave da companhia 1895-1014, voo 1995. Afirmativo, Juliette Papa Romeu, livre ascensão, 3.500 pés. A motora 3204 da terra. Ele patrulha, então a intenção é conseguir para ver de canto falar de Tatuã. Afirmativo, idêntico ao Olímpico 07. Para nível 050, QNH1013, autorizado a chegada, Mari. Afirmativo, Mari com 1.003, descendo para 5.003.204. Por gentileza, algum mais fácil que vamos do novo estado? O 3804 mantém o perfil da chegada para sequenciamento. É, 3804. Então, Juliette Tango Zulu, estabilizado no curso do localizador? Positivo agora. Juliette Tango Zulu, chame a torre em 1 no 8 decimal 95 com pouso. 1895 Zulu. Consegui até verificar o farol de Itapuã. Livre cruzamento, até verificar o farol, a cruza no farol, patrulha. Chané 6225, solo 55, direita via, Golf 1219. Golf 219. Bom, você espera azul. Azul inicialmente mantenha, faz instante para a decolagem. Um cruzando a final do 28, setor de decolagem da 10 e um tráfego próximo do marcador externo. Torre Juliette Tango Zulu passou turno na reporta da Cimbra. Gente, continua a aproximação, Tango Zulu aguarda autorização para o pouso. Na escura do solo? Salvador? 25 na escura? Na escura do solo? O Xané? Solo muito bom dia, o Xané 6255 livrou. 6255, autorizado Alfa, vai aguardar antes da Juliette, tem 3 aeronaves no ponto de espera, táxi lento. Juliette, Tango Zulu. Pista no 7, correção. Pista 1 no 0, pouso autorizado, vem a turno 80 graus com 4 horas. Papa Tango, Juliette, Tango Zulu. Pouso livre, Zulu. Torre Olympus 07, mantendo 1.500 pés na vertical da vitória. Quando possível, aguardando liberação para prosseguir para Itapuã. Estou com Charlie 402, final curto aproximadamente de 3 milhas, cabeceira no zero. Assim, completando a curva à direita, ingresse como se mantivesse a perna do vento, aguarde curva à esquerda para o farol. Olympus 07. Vai perseguindo uma perna do vento, aguardando liberação curva à esquerda para a sala de Itapuã. Torre, o Olímpio 07 informa que está visual o contrato. Se autorizado, consegue curvar à esquerda prosseguindo na retaguarda do meio. Conforme então, curva esquerda, vertical de Itapuã, 1.500 pés, altímetro no 0, 1-3, Olimpo 07. Olimpo 07, altímetro 1-0-3, curvando agora, à esquerda, padrão, farol de Itapuã. Azul 4207, observe tráfego outra final, pista no zero, Charlie 402, aliás, e mantém a posse. Coordenação. Muito grato, boa tarde. Abandono do setor. Reportarei, patrulha. Zulu, no solo ao 5-9, libera a direita via Delta, mantém a posição antes da Taxi Alpha, observando as ruas da Avianca, que chama o solo 2-9. Uma possibilidade de ingressar aqui pelo parte 3. Negativo, porque a aeronave da Gol bloqueia a entrada para o seu portão 01, no primeiro, próximo aí ao DTCE. Mas a aeronave já está liberada até o ponto de espera, acredito que possa ser ingressada. Tá bom, já tive 5, Juliette Tango Zulu, mantenha a Taxiway Delta e aguarde. Confirmando, vai pro parte 3. Confirmando o estimado que vai continuar lá, no parte 3. Certo, grato, vai precisar de viatura para desembarque de passageiros? Rigor, 1-5-6, pronto. 1-5-5, aliás, mantém a 1-0. Autorizado, a linha, mantém 1-0, 1-5-5-6. Autorizado, 1-7-9-0, ponto espera pronto. Bianca, está autorizada a retaguarda, seguir via Alfa, Kilo, parte 3. O 4207, teclado 01, controle 1208. 208, tá bom. Azul 4207, contato radar na decolagem, subo para nível 340, saída da EL. 340, saída da EL, 4207. O Azul 4207, suba para 4 mil pés, após 4 mil pés, curva à direita na proa de Leda, direto. Ok, então mantenha a proa até 4 mil pés e após 4 mil via Leda, é isso? Afirmativo, 4207. São 3216, controle de Salvador, desça para nível 050, QNH1013, autorizado a chegada Mari. 050-1013. TAM 3804, desça para 3 mil pés, QNH1013, TAM 3804, 3 mil pés. 3 mil pés com 1013, TAM 3204. Ou 1-556, só mais um minuto para a decolagem. Ok.